Meus versos não são apenas aforismo paradoxal. Transformei o pessimismo em uma lente pra enxergar real. Uma vida dedicada à lírica, insisti, embora sombrio, libertador como a filosofia de Nietzsche. Errou quem me rotulou depressivo, sem considerar que depressão é luxo. Eu não tive tempo pra chorar. Eu sou uma ameaça, eu altero resultados. Compreensível, não vi a cara nas grandes mídias de fato. Voltei no tempo, a cena era outra, meme é quente. Mas falando francamente, o mercado entrega o que vende. Meus críticos não entendem, os compreendo até melhor. Há elogios que são insultos, depende de onde vim. Preciso me antecipar porque já me sinto atrasado. O mundo fazendo clone, aí cês ainda preocupado em criar fakes em meus vídeos, fazer comentário. Não adianta o rap de verdade, conhece o Reinaldo. Era que nosso estilo antigo tá quase escasso. Quem tá trampando, minha ascensão é inegável, enfim. Cada um vê o que quer, o desfecho é sempre o mesmo, né? Somos todos expressões da mesma essência, marcha no que é. A mídia continua idiotizando sua cria, capitalizando em cima da nossa empatia. Transforma a tragédia em produto, adocica o veneno. Substitui os papas, mas o santo continua o mesmo. Isso não é sobre santo padroeiro. Políticos estão há anos luz das linhas e tiroteio. E aqui perante o corpo que agoniza, cês quer saber qual é o partido antes de estender a mão pra vítima? Eu me sinto Hamlet em seu dilema existencial cabuloso. É tanta máscara que vocês vestem que se esquece até do próprio rosto. Entre heterônimos nesse jogo de marionete, onde discurso vale mais que o exemplo. Meu legado é morrer feito de nadir, pela honra, não pelo reconhecimento. Bem, essas mesmas estrelas mudam de lugar, meu mano. Aqui nós continua sangrando, mesma tese, mesma ideologia. Ainda desacreditada, destinada a morrer trocando armada. De ódio, sede de justiça. Foda é que vejo várias de nós de chapéu tirando, submetida a engana, a dignidade vencida. Com sorriso no rosto, os traumas silenciosos e o drama transformado em mitologia. Quem dera mesmo eu fosse Temes pra condenar esses parasitas com imparcialidade e forma justa. Em suma, queria ser mesmo um monstro medusa e transformar em pedra bruta uma pá de filha da puta. Ia decorar o jardim de casa com estátuas de pedra, com a cara de vários mentirosos safados. Vermes que só faz peso na terra, engana um montão com média, achar que filho é só pra falta em status. Enfim, deixa que Deus cuida, esses já estão com seus dias contados. Como eu, ninguém é criança pra sempre. Da parte desses, sem novidade, já espero pior há tempos. Dali nada mais surpreende. Um dia também sonhei com um mundo diferente. A casa com jardim em frente, rosas, orquídeas, família. Hoje prefiro que guarde suas flores, suas palavras doces. Só respeito mesmo e um lugar seguro pra minhas filhas, pra que ela não se submeta ao menos pior. E sinto orgulho quando lembra do meu nome um dia. E não se esqueça que perdoa não é esquecer. Esquecer é permitir que o agressor volte em outra face, em outra narrativa. Perdoe meu dedo podre, recompensarei qualquer tipo de ausência. Perdoe meu dedo podre, não justifica, mas é que também não tive as melhores referências. Os números não mentem, só descubro o corpo voltando do trampo. Veja, o gênero da vítima é a mesma. Campanha não nos salva, não é questão de feminismo. Entenda, é que contra fatos não há argumentos que vença. É sem pano pra Jack, independente do seu hype rap. Cês estão chamando isso de aula, sem pano pra safada, pipoca e um caralho. Foda-se, moscando, ironizando a própria desgraça. É isso mesmo que eles querem, nossas crianças e essa erotização disfarçada de diversão. Isso não é sobre mulheres, é sobre seres humanos em decomposição. Ainda é fogo na caneta contra os que acham que a vida é só droga e buceta. Pelas minhas, sem contar com a sorte, um pouco mais que frase e camiseta. A liberdade é pouco, O que eu desejo ainda não tem nome. Um pouco mais que a mídia fez por Vitória Regina e toda X aparecida, essa é a minha nota de pesar. Por cada hematoma, cada surra escondida, cada expulsar de casa, minha voz não vai calar. Respeito se impõe, não se pede, né? Só trabalha minha vida em nome de toda esquecida, eu vim pra cobrar. Sangrei por dentro, mas por fora permaneço inteiro na viva. Não vim pedir espaço, vim tomar. Jetson no beat.